Tô falando com você, dá uma atenção. Hey girl, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, oh. Hey girl, então vem. Não caga de louco, é com você que eu falei. Hey boy, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, oh. Hey boy, então vem. Não caga de louco, é com você que eu falei. Eu sei que eu posso ser um mano bem complexo, mas esse negócio já tá ficando sem nexo e não dá mais pra esperar, yeah. Minha filha, eu vou ter, yeah. To all the ladies in the place with style and grace, eu sou sensei na arte de ser style. Eu sei se vá também, te deixo louco igual ninguém que cê já viu na vida, mais que o Wiz Khalifa. É com prazer que eu venho te convencer a me conhecer, além do som e show, se liga. Eu sei que eu posso não ter o melhor look, mas eu sei que quando eu rimo não é truque. E eu tenho atitude, tipo a Ice Cube. Eu aprendi na rua e vendo boys in the hood. Aqui seu pai não curte, mas antes que me julgue, anota aqui seu número e seu nome pro tio nome. Hey girl, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, oh. Hey girl, então vem. Não paga de louco, é com você que eu falei. Hey boy, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, yo. Hey boy, então vem. Não paga de louco, é com você que eu falei. Quando eu te vi sorrir com seus amigos ali, já percebi que cê não é nada que cê disse. Cê quer provar o quê? Eu olhei pra você e entendi que esse pano era mais pra acontecer. Eu fixo o olhar, você fica nesse riso, baby, eu sei pra onde vai. Nunca fui te aturar, never, never. Eu quero a Eva e cê tá afim de me levar. Melhor tu não olhar, eu vou tentar ser bem claro. Eu sou a tempestade em copo d'água, a complexidade que cê achava que ligava. Mas se tu quiser ligar, boy, tá aqui my number. Mas meu conselho é, mano, nem encana, que eu sou cigana. E quanto desse já não vi passar. Hey boy, do you wanna know my name? Parece inofensivo e dominou a minha mãe. Hey boy, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, yo. Hey boy, então vem. Não paga de louco, é com você que eu falei. Hey girl, what's your name? What's your number? Give me a chance just to say hey, yo. Hey girl, então vem. Não paga de louco, é com você que eu falei.